Oito pessoas foram presas e várias armas de fogo apreendidas na manhã de ontem durante operação policial no município de Matelândia. A operação é uma determinação do comando do 6º BPM de Cascavel para intensificar o policiamento no interior do estado. O batalhão de Cascavel tem responsabilidade sobre 23 cidades em sua região de competência. Em Matelândia, na manhã, policiais do pelotão de choque do serviço reservado apreenderam 4 espingardas, 2 revólveres e munições, além de 65 buchas de maconha, dinheiro, uma motocicleta com registro de furto e outros produtos de origem ilícita, além de 4 pés de maconha que também foram arrancados em uma residência abordada. 8 pessoas foram detidas, 2 são mulheres e, de acordo com a polícia, foram presas juntamente com 2 rapazes por tráfico de drogas. 2 são usuários, 1 homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo e 1 por estar com uma moto roubada, ou seja, vai responder por receptação. A operação seguiu e, mais tarde, 3 pessoas foram detidas durante a operação na região de Agrocafeeira. Além das 8 de Matelândia, de acordo com os policiais, um indivíduo estava em posse de 37 buchas de maconha e um tablete com 200 gramas do entorpecente. A operação abrange 23 municípios, além de Cascavel. O objetivo é dar segurança ao paranaense neste final de ano, diz o 5º Comando Regional da Polícia Militar. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.